Transamérica. Com licença, seu articulador, vou entrando, eu sou o vendedor do Pamonha Político. Vendedor do Pamonha Político passando no seu gabinete. Tem pamonha de esquerda, pamonha de direita, pamonha de centro, pamonha sem partido, pamonha da bancada evangélica e até da bancada da bala, de todos os cantos. Pamonha, pamonha, pamonha, pamonha de Piracicaba. Opa, maravilha, tô precisando de uma maioria simples aqui pra aprovar essa votação. Me vê aí, 10 pamonhas. Aproveita que tá na promoção, chefia, só 10%, hein? 3 contratos de licitação, 5 cargo comissionado pra sogra. Vamos aproveitar, freguesia! Ok, ok, mas dá pra, pelo menos, parar de falar no megafone? Isso aqui é um assunto sigiloso, tá? Sigiloso? Oh, o Brasil inteiro já sabe! Aqui a coisa é assim, ó, pamonha, pamonha, pamonha! Mas os pamonha, na verdade, são os tais dos eleitores, hein? Pamonha, pamonha, pamonha! Pamonha, pamonha, pamonha!